Espera pronto, Xanéia 6251. Xanéia 251, está autorizado a alinhar e decolar a 10, vento de 100 graus com meia dúzia de nós. Aliás, decolar, cabeceira 90. Xanéia 6251, decolou aos 34, controle em 1, 20, 8. Bom voo e bom dia. Controle 208, obrigado, um bom fim de semana, hein? Salvador, bom dia, Xanéia 6251. Xanéia 6251, bom dia. Cuidado do radar, saída da Elvis. Radar, saída da EL, após o abatimento do vidro, pode voar Ederson? Xanéia 6251 inicialmente na saída da EL e agora. 251, faça nível 150, chame agora no centro Recife, em 125, décima 1, chame 251. Chame 251, chame agora no centro Recife, em 125, décima 1, chame 251. Está chamando 251. Salvador, na escuta do Mike X-Ray Alpha. Afirmativo, Mike X-Ray Alpha, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque do posição número 14, parte 1, para o Finger número 6. Mike X-Ray Alpha está autorizado. Da remota 14 até o portão número 612, agilizando na medida do possível. Reporte ao tempo. Será feito, graças, senhor. Bom dia, Web 6749, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, inicialmente pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e após segue conforme a rota no plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita para a subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. Decola, ou perdão, o transponder é o 5446 e o controle em 120.8, coteja. Portão 5, chame pronto para o push de acionamento Web 6749. 717, frente do hotel. Web5717, copia o 340 para o Galeão. Agora. Ok, Web5717 autorizado então para o Galeão, nível de voo 340, a primeira era via Upper Zulu 10 até ESMAP e após segue conforme a rota do plano. Decola a cabeceira 10 com curva à direita, subida Dael Leda Bridge. O transponder é 5452 e o controle em 120.8, cotejo. Aprovado nível 340, Galeão Upper Zulu 10. Primeira direita, da Eule da Bridge, controle 208-542. Na mentira, posição de número 4, 7-5717. 5717, no portão 4, chama pronto para o posicionamento. Chamará, muitíssimo obrigado. Nada. Solo é o X-Ray Alpha retornando. Prossiga, X-Ray Alpha. Informando o término do reboque, bom dia e obrigado, senhor. Ah, ok, no 62 eu tenho um bom dia. Autorizado o posicionamento, chama para o táxi. Autorizado, chama lá. Torre Web 6577, posição 4, busca de posicionamento. Autorizado, altímetro no 019, chama para o táxi, Web 5717. Livre, chama 7777. dia, desse mantenha 4000, direto DOR, último ponto 019. Sando do Gol, confirme. Confirme se receba a mensagem, 10 Sando do Gol. Confirme como recebeu a mensagem, Juliette Tango. Juliette Tango foi autorizado 4001020, direto do BR, Juliette Tango. Brasil Bay 3, good morning, Stock Aiden, Cine maintain 4000 feet. Bom for arrival, altimeter 1019, Europa 083. Boa, o Jet 5717, para o táxi, 103 a bordo, 3 horas, tela confirma. 3 horas, confins, qual o PLB? 1107. 1107, ok, 6749, livre o táxi à direita, chama no posto espera para a decolagem. Só corrija aí o PLB para 112, tá? Esqueci de contar o tipo, 112. 112, ok. O 6749 vai seguir o colega como número 2 para a decolagem. É, India Alpha para a decolagem. Segue o Alpha para a decolagem, 5717. Só confirmando, 5717 é quem informou agora, 112 a bordo, não é isso? 112 a bordo. Isso, é o Sierra, já estou aqui na Índia, na entrada da Índia. Ok, então o primeiro é o senhor, está autorizado via Índia, chame, não posso esperar para a decolagem. Ok, já, próximo aqui, pronto. Autorizado já a linha decolada 10, venta 090 graus com 4 nós e o altímetro 1019. 1019, o livre decolagem da 10, 5717. Salvador, objeto 6749 para o táxi, POD 147, autonomia 420, alterna Galeão. Autorizado, táxi via Índia Alfa, seguindo o colega, chama no ponto de espera pronto para a decolagem 6749. Índia Alfa, chamará pronto no ponto de espera da 10, né? Salvador, muito bom dia, objeto 5898, informação aqui, autorização confirma. Bom dia, Web 5898, está autorizado para Confins, nível de voo 340 pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda Bridge, o transponder é 5454 e o controle em 120.8, Cotege. Correto, chame pronto para o acionamento. Ah, ok, está autorizado o posicionamento, chame para o táxi, o altímetro 1019. Está autorizado a alinhar e manter a 10. Alinhe e mantém. Alinhar e manter 10, 6749. 717, decolou de Salvador ao 01, chame o controle em 120.8, tem um voo em um bom dia. Bom dia, motorador, a todos.